busca da felicidade, atrás de paz e amor de verdade. Com ambição e força de vontade, seguindo corre e mantenho a humildade. Se a lágrimas corre, o peito aperta. Não fico imóvel, sigo a meta. Mantenho a visão de mente aberta. De coração eu faço uma certa. Feito o coração, a inspiração, um sonho e determinação. Percepção e uma missão produzida através de um som. Ei, você, você é aqui. Sentado, anojado, com medo de ser feliz. Levanta, corre atrás, toma jeito, rapaz. Felicidade não tem preço, não, e nunca é demais. Não. A vida voa, como voa, o tempo passa. Aproveita, quanto é tempo, vê se não fracassa. Força de vontade, caráter, coragem. Nasci e vou morrer em busca da felicidade. Ei, em busca da felicidade, trilhando o caminho e seguindo a verdade. Um coração com uma ambição, um sonho em busca da realização. Em busca da felicidade, trilhando o caminho e seguindo a verdade. Uma luz que ilumina o sonho que realiza. A vontade de ter e de ser alguém na vida. Eu nasci pra vencer, eu nasci pra perder. Eu nasci pra viver querendo aquilo que você quer ter. Felicidade, mas sem roubar, sem matar. Quero um trampo honesto pro meu castelo poder levantar. Não é feliz dentro dos carros tunados com várias novinhas a bordo. Cada um no seu quadrado. Felicidade não é isso, guerreiro. É só em Cristo que fortalece o espírito. Dá luz à vida, um novo sentido. Vento na mão, Big Joe, na caminhada. Garimpando em busca de ouro e prata. Unha, carne, sangue sobre o solo. Dedicando uma vida, dedicando um propósito. Combustível, a ganância, o dinheiro, a alegria. E o homem age assim que ele se inspira. Deixa a família, os amigos, deixa tudo. A felicidade e o amor ninguém compra no mundo. Em busca da felicidade, trilhando o caminho e seguindo a verdade. Um coração com uma ambição, um sonho em busca da realização. Em busca da felicidade.